stato a noite inteira. Onde havia estado a noite inteira. Nenhum peixe puderam pescar. Nenhum peixe puderam pescar. Arrasados à beira do mar. Lavando as redes com tristeza. O Senhor Jesus logo entendeu então. Quem crê nisso, faça assim com a mão.